Trumpet Pop Live. É o único, é exclusivo, é emoção. Tudo isso é live. E você tá se achando o cara, pensando que pode me fazer de palhaça. Logo eu, a dona do circo. Na escola que você está, eu já fui há muito tempo expulsa. Você pensa que sou seu brinquedo, que usa e logo joga fora. Se enganou, meu bem. Enquanto você pensava em me enganar, tentando pegar outras, já tinha outra em seu lugar. O mal dos homens é se acharem o cara que podem fazer uma mulher de otária. Seu brinquedo, que usa e logo joga fora.